Stefan Marinov. Ele foi um físico búlgaro. Stefan Marinov era um gênio da física. Eu gosto muito dele, mas infelizmente ele não tá mais aqui para viver com a gente, pois ele se suicidou numa biblioteca em 15 de julho de 1997. Ele se jogou na biblioteca, na escada da biblioteca e morreu, levando algumas notas de suicídio em sua possessão. Ele provou que a velocidade da luz provou que o mecanismo construído contra ele mesmo fez que fosse um perpetual. Eu gosto do Stefan Marinov, ele é um gênio da física. Infelizmente ele não foi reconhecido, pois ele foi muito posto para baixo. Por isso ele se suicidou, por causa do resultado negativo que recebeu em sua vida. Isso não se faz encanto nenhum, nem na própria residência de uma pessoa, por um relativo deles. Não se pode fazer nada disso com ninguém, principalmente um gênio não reconhecido. Um gênio não reconhecido. Stefan Marinov, essa é pra você, Pedro Oli, tchau.